apaixonar, bebê. Tem amores na vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. É até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que fala eu te amo, falou que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, nem vingou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo a maior saudade de todos os tempos. E a maior saudade de todos os tempos. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que fala eu te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, nem vingou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de nem valer o álcool e eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Você continua sendo pra mim minha maior saudade. Vem com Chona.